Sinto um vazio aqui no meu coração. Sinto sua falta. Sinto sua falta. Falta, nossa, que falta. Nem consigo enxugar tantas lágrimas. Foda mesmo é saber que os amigos que lembram de você são Tita, Paulinho, Tiaguinho, DRTT, enfim. Ninguém da esquadrão colou lá em casa, nem sequer doaram uma cesta básica. Nem ligaram pra saber, pra perguntar: e aí, neguinho, como vai você? Como anda os proceder? Eu não tô nem aí, vou curtir minha vida, enfim. Batalhar e conquistar o meu espaço. Trampar e lançar o meu segundo CD pros mano e pras minas se ligar. Começa a pensar que o que rola mesmo é trampar e estudar. Hoje me lembrei quando eu comecei a compor. O meu irmão sempre me perguntava quando era que o meu som ia colar em uma gravadora. Até que um dia o DR me ligou, falou: aí, neguinho, descolei e um estúdio morou. Me lembro como se fosse hoje, você e o DR sendo enquadrados no muro do Tio Estúdio. Mas enfim, várias correrias você fez pra mim, principalmente quando eu e o Tiaguinho inventamos o melhor site de rap, o rapgin.com. Fizemos camiseta e blusão, você adquiriu os dois na maior satisfação. Mano, quantas entrevistas você descolou? Até o Douglas do Realidade Cruel, lado a lado com Black Sia, você entrevistou. Minha mãe até hoje guarda sua peita do Rap Gin, sua TV, seu aparelho de DVD. Mas o que ela queria mesmo era ter você com ela, pra ela poder falar: bom dia, boa tarde, boa noite, meu filho. Ver o celular tocar, olhar no display e ver que era você a ligar. Sinto sua falta, meu irmão, que só de escutar este som começa a chorar. A sentir a sua falta aqui do meu lado, pode apostar. Sinto o vazio aqui no meu coração. Minha mãe chora todo dia sua falta, irmão. Saio a te procurar, infelizmente não consigo te encontrar. Sinto o vazio aqui no meu coração. Minha mãe chora todo dia sua falta, irmão. Saio a te procurar, infelizmente não consigo te encontrar. Aí, meu irmão, vim te falar, me desculpar no meu velório. Eu pude observar tudo que você vinha a me falar. Que as mina que colava comigo era tudo puta, tudo vadia, só colava comigo quando eu tava pampa, quando eu tava com uma carteira cheia de grana. O mesmo eu só pude ver, perceber agora que amigos eu só tinha naquela hora de brigar contra os inimigos. Que choro verdadeiro realmente era dos mano que você citou, mas você esqueceu da Rosana e do Grilo que daqui de cima pude ver. O choro sincero, bem humilde, Edson, faz um favor pra mim. Manda este som pro meu pai ouvir. Enfim, peço desculpa pra nossa família inteira, principalmente pra você, mãe, que sempre foi guerreira. Sempre me dizia, me falava que a vida não era conto de fada. Bicho, dá um abraço e um beijo no meu sobrinho Neitan e um mesmo na minha linda cunhada, que sempre me falava que eu procurava a morte cada vez que eu saía de casa em destino ao Serra Dourada. Sinto o vazio aqui no meu coração. Minha mãe chora todo dia sua falta, irmão. Saio a te procurar, infelizmente não consigo te encontrar. O vazio aqui no meu coração. Minha mãe chora todo dia sua falta, irmão. Saio a te procurar, infelizmente não consigo te encontrar. Infelizmente não consigo.